che poi si era soffrito. Controle Boa Azul 4089. Três quatro zero da El Vigilância 7. presente, voe direto Bridge, Bravo Romeo, India Delta Echo. O 380 está indisponível, voo 1849, assim como o nível 400. Cruzamento, Android 198, vem taxar o hotel. Vai subir e manter 3 mil pés saindo da bomba, vem para o hotel. Abaixando um controle com controle Salvador, esse é o voo 1867, o decolou de... Voo 1867, na saída Árvore, subindo para o 360, vigilante, voo 1867. Positivo, Juliette, para Papa Romeo. Para 4 do 6. 189. Centro 19, 8. Controle Salvador, Papatame, Juliette, Papá Romeu, termina de cruzar o campo, destina Serra 90, Mike Eco, a 1000 pés. Positivo, Juliette, Papá Romeu. Frequência 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55, Oceano 62, 103. Thank you. 350. 98, obrigado, senhor. Boa tarde, o Xané 641 novamente, arremeteu. Pode ser pela direita, sabe? Uma informação esquerda pesada. Lado direita, 180. Suba e mantém nível de voo 180. Informa o chamado para a posição 8. Não, posição. Não, 641 da Xené. Uma 227, a posição autorizada que se para o localizador, deixa para 210, com a necessidade. 641, possível. Eu também sou mais aeronave, cara, que já arremeteu. Acho que você estava no primeiro terço da pista, muito forte. Mas do restante da pista, deixa claro. Então, a necessidade da. Ela está passando para muito forte também, então mais um tipo de energia deve estar ultrapassando. Secundária 126, decimal 55, voo 2067. 270, 614. Voo 2063, final escuta do centro de Recife, chame centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55, voo 2063. Nível de voo 340, avançar na posição bridge, ATR 124, decimal 25. Voo 2008, é autorizado, se puder, se puder. Chame centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundário no 26.55. Azul 5021, no centro. Azul 5021, no centro. Boa noite, boa. Montando 3, 2, 1 no meio. Consigo autorizar a prova de Recife. Saldo já é Recife, tá? 3, 2, 3. Para o localizador, curva direita para o 0, 0. Recife, acione identificação. Mantém nível de voo 370. Na posição SVIB, altere frequência 125, decimal 45. Voo 1390. Azul 4089, certo? Mesmo pelo Tango, na posição eu disse, alterne frequência 124, decimal 2. Salvador, passaredo 2230. Passaredo 2230. Passaredo 2230 na saída Árvore, entendeu? Está livre de cumprir a restrição superior da carta. Autorizado 180. Conforme informado ao Salvador, negativo, cumpre restrição superior da carta. Conforme informado pelo solo Salvador, mantém 3 mil pés na restrição inferior da carta. Salvador, passagem 2230, a fim de evitar formações significativas no segmento de saída. Solicita desvio à esquerda, prova 2430, vai dar uma nota. Informará o término 2230. decimal 794. Avançar a posição Brick, Altair 124, decimal 25, com o centro Brasília. Identificação, mantendo o voo 370. Ao passar a posição exibe, ao TR 125, decimal 45, voo 92. Azul 4463, chame centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55, azul 4463. Colado na sua escuta. Também na 300 na Dael, da 3805. Poderia voar Dael da presente? Faz dois de Dael, obrigado. 19-8, boa, obrigado. Sou de Salvador, 3605, tá, Cordial Albata. Saída da El, poderia voar direto Leda ou da El? Mantendo o perfil 3605. Oi, Salvador. Boa tarde. Thank you. decimal 25, secundária 126, decimal 25, 5.089. Meia decimal 55, a 5.089, centro Brasília. Ouro 26, decimal 55, a 5.089, 55, final. Identificação, mantendo o vídeo voo 320. Ao passar a posição Eudes, frequência 124, decimal 2. Então, 3805, centro Recife, acende identificação, suba e mantendo o vídeo voo 300. Ao passar a posição Bridge, chame 124, decimal 25, centro Brasília. Reconte a zona da rota. Olha, rumba 00 decolado na parada. Suba e mantenha o voo 360. Ao passar a posição Bridge, chame centro Brasília, frequência 124, decimal 25, mantenha o perfil da saída, tráfego 3 horas, 4 milhas, rumo sudoeste, passando 200 para 300, Alfa 319 da companhia, tá 360. Olha, tá 3283, transfere. Tá 3283, mantenha-se. Curitiba após Arba, voltar 3-2-3. Pushing 5-6 center. Don't tie them, maintain flight level 360, pushing 5. Five, 4, that's 5.